longe. Olha lá longe. Aonde? Eu só acredito vendo. Eu. Olha lá, aonde? Lá no horizonte, atrás daquele monte, cristalina fonte. Se tu tem medo da mentira, é lá que o Senhor da verdade se esconde. Olha lá, aonde? Lá no horizonte, atrás daquele monte, cristalina fonte. Se tu tem medo da mentira, é lá que o Senhor da verdade se esconde. Olha lá, aonde? Lá no horizonte, atrás daquele monte, é cristalina fonte. Se tu tem medo da mentira, é lá que o Senhor da verdade se esconde. Olha lá, aonde? Lá no horizonte, atrás daquele monte, é cristalina fonte. Se tu tem medo da mentira, é lá que o Senhor da verdade se esconde. Toda mentira no fundo já foi verdade um dia. E toda verdade na verdade é uma mentira. Pra que mentir? Por que fingir que tá gostando? Omitindo a verdade, se auto prejudicando. Jogando com a sorte, tendo azar de resultado. Fale a verdade, se não é melhor ficar calado. Seja sincero, encare a realidade. Quem mente assume o papel de covarde. Invade a privacidade da confiança. Mentiu pra mim, é sem perdão e sem fiança. Pode ser por dinheiro, capricho ou traição. A falsidade eu sinto no olhar e no aperto de mão. A verdade é pros verdadeiros, a mentira pros perdedores. Com a verdade tu ganha respeito, a mentira transmite dores. Flores para os corretos, pros outros eu não dou nada. Somente esse refrão que é um tapa sem mão na cara. Olha lá, aonde? Lá no horizonte, atrás daquele monte, é cristalina fonte. Se tu tem medo da mentira, é lá que o Senhor da verdade se esconde. Olha lá, aonde? Lá no horizonte, atrás daquele monte, a cristalina fonte. Se tu tem medo da mentira, é lá que o Senhor da verdade se esconde.